A sura da cidade. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. La uqsimu bihadha albalad. Juro por esta cidade. Wa anta hillum bihadha albalad. E tu estás residente nesta cidade. Wa walidin wa ma walad. E por um genitor e por um gênito. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Com efeito, criamos o ser humano em tribulações. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Supõe ele que ninguém tem poder sobre ele. Yaqulu ahlaktu madan lubada. Aniquilei riquezas acumuladas. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Supõe ele que ninguém o viu? Alam naj'al lahu 'aynayn. Não lhe fizemos dois olhos? Wa lisanan wa shafatayn. E uma língua e dois lábios? Wa hadaynahu najdayn. Indicamos-lhe os dois rumos? Falaqtaham al'aqaba. Então, ele não enfrenta o obstáculo. E o que te faz inteirar-te do que é o obstáculo? É libertar um escravo. Ou alimentar em dia de penúria. Um órfão aparentado. Ou um necessitado empoeirado pela miséria. Em seguida, é ser dos que creem e se recomendam mutuamente a paciência e se recomendam mutuamente a misericórdia. Esses são os companheiros da direita. E os que renegam nossos sinais são os companheiros da esquerda. Haverá sobre eles um fogo cerrado.